Here we go! Hadouken! As mentes das crianças aceitam a doutrinação com mais facilidade. Get over here! James is the Force. I, Marco, for all ages. Going on an adventure! Bem-vindos hasta la vista. Ao Jurassic Park. Stay a while and listen. Ô, Guito, antes da gente começar a gravação aqui, sim. Você tava falando que usa o controle do Xbox pra gravar o podcast. Isso. Explica aí, como é que você faz isso, cara? Ligo o controle do Xbox One no PC via cabo USB e como o Windows 10 já tem os drivers pré-definidos para esse controle, ele funciona bem. Aí é só selecionar no Skype. Mas aí você vai ter que ter aquele aparelhozinho que conecta o controle do Xbox no computador, né? Não, não precisa. Basta conectar o headset no controle e o controle via cabo USB no PC. Ah, sim, USB. Ah, tá. Eu pensei que tinha que ter um aparelhozinho que eles falaram que iam lançar aí, mas é só se quiser usar como Bluetooth, né? Exatamente. Que bruxaria louca, hein? É, eu comprei um cabo de 5 metros porque acaba sendo mais barato do que o receiver lá deles. Infelizmente, né? Mesmo aquilo lá sendo bem barato lá fora, aqui chega valores muito altos. E se você for importar, impostos e dólar a R$4 e enfim. É, dá um valor absurdo, né, cara? Antes de começar o cast, temos um recado do Rodrigo lá do Halo Project Brasil. Manda aí, Rodrigo. Caros ouvintes do Friendlist Cast, meu nome é Rodrigo Stigmiller e eu vim aqui fazer um convite. Visitem Halo Project Brasil, o primeiro portal brasileiro de Halo. Somos uma equipe com cerca de 20 pessoas, onde todo mundo ajuda para o crescimento da comunidade de Halo no Brasil e na América Latina. Halo Project Brasil, feito de fãs para fãs. Ouvintes, para você nos seguir no Instagram, é só procurar lá, @friendlistcast. No Twitter é a mesma coisa, @friendlistcast. O nosso site é o www.ultimategeeks.com.br. O nosso feed é o friendlistcast.podbean.com/feed. Hoje eu estou aqui com o nosso amigo já de longa data, Carpenedo. Estou aqui também com o Petros, um novo integrante aí do Friendlistcast. Aê, e aí pessoal, tudo bem? E hoje, com vasto conhecimento no mundo podcastal, o senhor Guito. Aê, boa noite. Muito obrigado pelo convite, Bessa. De nada, de nada. Eu que agradeço. Jack, abra aquela porta. O que você está fazendo aqui? Tirando você daqui. Toma, veste isso, você vai precisar. Você pode arranjar problemas por fazer isso. Não mais. As coisas mudaram. Melhor a gente ir embora. E os outros prisioneiros? Não podemos deixá-los aqui. Já foram embora. Hoffman perdoou todo mundo. Fala sério. Bem-vindo de volta ao exército, soldado. Hoje nós estamos aqui para falar de Gears of War Ultimate Edition. Esse Ultimate Edition é focado no primeiro jogo. Por que nós não vamos falar do Gears of War 2 e 3? Simplesmente porque eu não joguei, tá? Ah, não acredito nisso. O Gears of War 1 foi lançado, sei lá, que ano? 2006? 2007? Acho que até um pouco antes. 2006. Pela Epic Games, que hoje tá fazendo um jogo pro console do PlayStation, se não me engano. PlayStation 4 e PC. É um MOBA. Ah, tá. É, lógico, todo mundo tá fazendo MOBA hoje em dia. Esse Gears of War, ele é uma criação do Cliff Bleszinski, né? Que a maioria das pessoas adoram esse cara. Eu tudo bem, Gears of War é um ótimo jogo, tanto que nós estamos fazendo o podcast aqui. Mas depois que ele começou a cuspir no prato que comeu, falando que jogos de consoles são inferiores aos de PC e tudo mais, que o jogo novo dele só vai sair para console depois, se as empresas, se a Microsoft e a Sony fizerem todo o trabalho de port do jogo, eu meio que, sabe, comecei a deixar o cara de lado, não quis mais saber do jogo dele. O Cliff B sempre foi uma personalidade meio polêmica, assim. O cara sempre falou bastante coisa que a galera não curtia e tudo mais, e é mancada isso que ele tá fazendo com Gears, porque ele é um dos criadores, mas eu acho que ele ainda queria estar trabalhando com Gears, na real. Ah, eu acho que não, cara. Se uma pessoa deixa... sei lá, né? Não dá pra gente saber, né, na verdade. Não dá pra gente saber se ele queria ou não. O importante é que Gears of War Ultimate Edition foi lançado no ano passado, em 2015, é muito mais um remake do que simplesmente um port pro Xbox One, né? Com certeza. Fizeram um jogo praticamente do zero, né? Não vou ser ingênuo de acreditar que eles fizeram tudo do zero ali, modelaram tudo e tal, mas eles botaram bastante trabalho novo ali, né? Esse remake aí, né, que foi feito por uma empresa em que a Microsoft, ela basicamente criou a empresa para os jogos de Gears of War, né? Como ela fez com Halo e Forza também. Na real, ela não criou, ela remanejou. Que assim, ela já tinha um estúdio dela, que era a Black Tusk. Inclusive, eles tinham até já anunciado um trailer de um jogo que ia sair na E3 de 2013, eu acho. E não tinha nada a ver com Gears of War. Só que nessa época, a Microsoft ainda estava negociando com a Epic Games os direitos de Gears of War. Aí eles conseguiram os direitos da franquia e remanejaram esse estúdio para trabalhar com Gears. Então o jogo que eles estavam trabalhando foi cancelado, o estúdio mudou de nome e virou igual uma 343 Industries, que é pra Halo, né? Que agora é um estúdio pra cuidar só de Gears of War. Só que inicialmente a ideia não era essa. Desculpa te interromper, mas aqui a Microsoft também ficou com um pouquinho de medo, assim, de perder a franquia, né? Porque a Epic Games durante um tempo ameaçou até levar pra PlayStation 4, assim, ela. Sim, e eles também, na real, a Epic Games já tinha declarado que não tinha muitos planos de continuar a saga Gears of War. Ela ia ficar na geladeira mesmo, se não fosse pela Microsoft. Eu sempre acho muito estranho ver um jogo que é exclusivo de uma plataforma, ou até mesmo um personagem que é exclusivo de uma plataforma, aparecer em outra. Por exemplo, Gears of War, se ainda estivesse na mão da Epic Games, possivelmente nós veríamos um Gears 4 no PlayStation 4. Possivelmente, tá? Do mesmo jeito que funciona com Crash Bandicoot, né? Que até pouco tempo atrás eu nem sabia, mas tem jogo de celular com ele, cara. Eu acho isso muito louco. Tem jogo de Xbox pra Crash. pro 360, né? Sim, é que na real o Crash foi assim, os direitos eram da Sony, aí ela vendeu pra Activision. Com Gears of War é diferente, os direitos da série nunca foram da Microsoft, só agora que ela comprou. Mas antes, eles eram jogos exclusivos pra Xbox por causa de um contrato, porque os direitos da série, a propriedade intelectual ainda era da Epic Games. O primeiro Gears que eu joguei foi o 3, tá? Eu falei que eu não joguei, mas eu joguei o 3 alguns anos atrás aí. É um ótimo jogo, mas vocês não acham a mecânica meio travada? Quer dizer, por que todos os personagens parecem cópias do Vin Diesel? Cara, primeiro que você tá falando de um jogo de 2006, né? Falar que é travado hoje até é compreensível, mas pra época, e eu sei porque eu joguei ele na época, ele era um jogo com uma jogabilidade nunca vista antes. Fluía muito bem, muito bem. Exatamente. Era assustador até a mecânica. Sim, compara com Resident Evil 4, por exemplo, que é um jogo que também tinha essa câmera no ombro do personagem, e veja como que era a jogabilidade dele. Era muito travada, comparada Gears. E é de 2005, um ano antes. Então, pra época, ele foi muito à frente nesse ponto. Hoje em dia, talvez seja um pouco defasado, mas ele revolucionou. E engraçado, assim, que Gears, ele consegue trazer essa coisa de tiro em terceira pessoa muito bem, né? Eu, pessoalmente, eu prefiro jogos shooters em primeira pessoa. Tem alguns jogos que fazem isso muito bem. E Gears, eu acho, na minha opinião, que Gears faz isso muito bem. bem. Eu acho também que o Gears fez isso muito bem. Ele ditou tendência, porque tudo que a gente tem hoje de jogo de tiro em terceira pessoa tem um pouquinho de Gears of War. O sistema de cover, por exemplo, não foi Gears que inventou, na real, mas ele trouxe de um jeito que revolucionou o mercado. Todos os jogos seguintes passaram a adotar várias mecânicas que ele consolidou. Então, ele, pra mim, ainda é o melhor jogo de tiro em terceira pessoa quando a gente tá falando em termos de gameplay mesmo. É o que eu mais curto. Eu gosto de pensar que o Gears foi o terceira pessoa que deu certo, porque o Resident Evil 4, como vocês falaram, eu não gosto de Resident Evil 4. Eu acho que pra mim o Resident acabou no 3, mas o 4 eu joguei um pouquinho. Não é legal o sistema de terceira pessoa dele. Não é intuitivo como é o do Gears. É, nesse aspecto, o Gears, ele usou a influência do Resident Evil. Eu considero o Resident Evil 4, eu gosto do Resident Evil 4 como jogo e tal, porque eu tenho um saudosismo pelo GameCube, assim, então eu gosto bastante. Mas o Gears, ele melhorou essa mecânica, assim, absurdamente, porque antes disso, o que tu tinha era o Resident Evil 4 ali e tal, mas a revolução mesmo aconteceu graças ao Gears, assim. Muito pela engine também, a capacidade da Epic Games, assim, de refinar tudo que faltava pro Resident Evil. Acho que a Capcom nunca chegaria naquele nível ali. Zerei a vida. Conheci alguém que teve um GameCube. Eu também não tinha conhecido. Eu tinha um primo que tinha GameCube, eu tô vendo se eu compro um pra mim ainda. Olha, vou dizer que fui muito feliz com o videogame, cara. Foi sensacional ter ele, assim. Valeu muito a pena. O Gears, ele meio que, não sei, cara, ele não deve ter criado, mas ele popularizou o famoso murinho, né? Com certeza. Sim, eu acho que sim. Não foi ele que criou, porque já tinha sistemas de cobertura de outros jogos antes. Você pegar a cobertura encostando na parede e tal. Mas não funcionava legal. Ele foi o primeiro que fez dar certo. Depois de Gears, um outro jogo que eu gostei muito, que também era em terceira pessoa e também utilizava muito o murinho, Black Ops The Line. Ótimo jogo. Esse jogo é sensacional. Nossa. Eu ainda não joguei, eu preciso jogar. Eu não finalizei ele, mas eu acho muito boa as mecânicas dele, assim. E os gráficos até que são interessantes. Eu joguei no PC e gostei. São realmente interessantes. Até hoje eu acho que são gráficos honestos. Vamos lá, vamos falar do jogo em si aqui, da campanha single player que você consegue terminar em 4 horas. Vamos primeiro falar que se tem campanha já é alguma coisa, né? Que, assim, tudo bem que é um remake. A quantidade de jogos shooters dos últimos meses aí que estão sendo lançados sem campanha, pra mim, começa a ser assustadora. Se Gears tem uma campanha de 4, 5, 6 horas, eu diria assim que pelo menos ele tem campanha. É verdade. E isso é uma coisa que me preocupa, essa tendência dos jogos de tiro não terem mais uma campanha, uma história. Porque, pra mim, um jogo pode ter os piores gráficos do mundo, pode ter uma jogabilidade péssima, mas se tiver uma história que me cativou, que me envolveu, pra mim ele me ganhou. E desde que eu joguei, eu tava jogando agora mesmo, antes de começar a gravar o Gears 1, e agora que eu revi algumas coisas do jogo que te cativa, o Marcus, ele é muito... Ele é aquele cara durão, o Dom já é um pouco mais sensato em determinadas situações. O Marcus é aquele grosso, mas enfim, acontece. Mas eu gosto disso, eu gosto de ter personagens bacanas e uma história legal. É isso que eu acho que falta muito nos jogos de hoje. Verdade, verdade. Vamos falar da campanha do jogo aí. O Marcus, ele tá lá preso por algum motivo que não diz, pelo menos no jogo. Eu acredito que vai dizer aí nos livros ou nos próximos jogos. Ele tá preso lá e o... Esqueci o nome do... Dom. Dom. Isso aí. Dom chega lá com aquele Jack, é um droide meio maluco lá, pra libertar o Marcus da prisão. E aquela prisão só tem o Marcus? O engraçado desse jogo, o estranho, na verdade, desse jogo, é que ele já te joga assim no meio de alguma coisa sem te explicar nada. É, ele tem aquela progressão lenta, né? É tipo, de colocar situações assim que vão se explicar e vão fazer sentido por si, assim, mais pra frente, conforme a história vai evoluindo, né? Eu, pelo pouco que eu lembro do Gears 3, eu até consegui entender algumas coisas. Mas assim, eu achei muito estranho essa coisa dele, vai lá filhão, faz teu nome. Essa coisa dele te jogar no meio de alguma coisa sem se importar em te jogar. Eu acho que isso aí basicamente fala para o jogador assim, vai, joga o jogo, se divirta, não se apegue muito à história, pelo menos por enquanto. É que assim, na real, Gears of War, ele começa a explicar as coisas depois. Esse lance da prisão, por que o Marcus é o único na prisão, já fala no início. Que o Hoffman, que era o presidente ali da... O coronel. É, o coronelzão da COG, libertou todo mundo, e o Marcos não, porque ele tinha uns problemas pessoais com o Marcos em si. Então ele deixou o Marcos ali pra apodrecer, entendeu? Os outros ele perdoou. O COG é a Coalition of Other Governments. É tipo uma... O exército, é isso mesmo? Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Ou uma facção do exército, sei lá, alguma coisa assim, né? É, quando eu joguei a primeira vez, eu tive essa impressão também, assim, era como se fosse uma ala separada do próprio exército. Uma divisão separada do exército, isso, principal, no caso. Isso, exatamente. O jogo se passa no planeta Serra e nós estamos lutando contra Locust. Basicamente da história, assim, foi isso, cara. É você, da COG, o Marcus Fenix, da COG, lutando contra loucos. Mas, assim, ele não te explica o que são loucos também. Ele não explica também o que levou à guerra, né? Só depois que ele explica, parece, né? Os loucos, eles são uma raça que vivia naquele planeta de Sera antes da humanidade chegar lá. Só que eles viviam no subterrâneo. Aí, quando a humanidade chegou, ela não tinha conhecimento deles. Até que eles saíram do chão pra tomar de volta o que era deles, pra defender o planeta deles. Exatamente, eles não vivem na superfície da Terra, né? É, eles vivem no subterrâneo. Isso. Tanto que quando tu tá jogando várias vezes, assim, eles surgem assim debaixo da Terra, literalmente. Sim, exatamente. É aqueles buracos de emergência, né? Isso. Então quer dizer que nós chegamos no planeta deles, estamos tentando colonizar o planeta deles, eles estão tentando se defender e a gente tenta matar eles, é isso? Tentando colonizar, não, já foi colonizado. A humanidade tá lá há décadas. Décadas não, é centenas de anos já. Só que eles sempre se esconderam. Aí no jogo a gente vê quando eles planejaram um ataque pra acabar com a humanidade de vez, entendeu? Eles estavam escondidos só esperando dar certo de tomar de volta o que era deles. O que é sensacional, porque deixa uma ideia de que a humanidade que é desgraçada, assim, né? Exatamente. É, isso é bem legal, me lembra, por exemplo, algumas teorias, assim, científicas que dizem que quando a humanidade descobrisse outras raças, enfim, se um dia descobrisse raças alienígenas, seria mais ou menos como foi quando os europeus chegaram na América, enfim, né? Acharam os índios aqui, começou a... Inferiores, né? Isso, exatamente. Uma sociedade superior começou a exterminar uma inferior, assim. Isso é muito perigoso, o que é mais ou menos o que aconteceria mesmo. Então o jogo, ele é muito coerente, assim, na história dele, da maneira que acontece, né? Durante o jogo. O jogo deve se passar muitos anos depois do que a gente vive hoje, porque para a humanidade conseguir ir até outro planeta e colonizar um planeta inteiro, a ponto da outra raça ter que se esconder, eles já viviam debaixo da Terra, mas ter que sair do esconderijo pra brigar pelo que é deles é realmente um feito impressionante. Exato, concordo. A partir desse momento, assim, eu paro de ver o Locus como inimigo. Porque eles estão fazendo exatamente o que nós faríamos. O que qualquer um faria no... Exato. Eu paro de ver o Locus como inimigo, então. Cara, só que tem outro lado também. Eles não estão apenas tomando de volta o que é deles. Claro que tem esse lado, mas os Locus são cruéis. Você vê isso no decorrer do jogo. Eles matam qualquer coisa a sangue frio. Eles não querem colonizar, eles não querem dominar, eles querem matar todo mundo. Carpenedo, a Isis manda um abraço. Mas aí faz sentido. Imagina que alguém chega na tua casa, se estabelece e decide assim, agora esse aqui é o meu lar, assim. Não, realmente, faz todo sentido. A primeira coisa que tu vai querer é matar todo mundo, assim, pra ter certeza de que eles não vão voltar pra ali, né? Sim. Mas é aquele negócio, é uma história que não tem herói, não tem vilão. Todo mundo lá tá defendendo o seu lado. Não existem vencedores, todos são perdedores. Exato, exato. Assim, em algum momento do jogo, o Marcos fica falando pro Dom sobre o pai dele, né? Sim. Qual o problema entre os dois? É explicado no jogo e eu passei direto? É que assim, é explicado depois, parece, né? É explicado depois, no terceiro jogo. Ah, tá. Então era mais ou menos disso que eu tava lembrando. Porque o Marcos, ele só foi preso e só foi destituído dos cargos dele e tudo mais, porque ele abandonou combate os parceiros dele pra salvar o pai dele. Então, ele foi punido por isso. O nome do pai dele é Adam, não é? É, Adam Phoenix. É, Adam Phoenix. Aquele robozinho lá que aparece logo na primeira cinemática do jogo, o Jack, ele aparece e some do nada, né? Não tem nem... não tem nada falando por quê. Se o R2 fizesse isso, seria bem melhor. Concordo plenamente. Já pensou o R2 fazer isso na Estrela da Morte? seria no mínimo interessante. É que na real ele não some, ele se camufla. Ele tem uma tecnologia de camuflagem. Então ele continua lá acompanhando você do começo ao fim da jornada, só que a gente não tá vendo. Por isso que é bom ter um caixista fervoroso no cast, né? Todo o lore do jogo que eu deixei passar, assim. Obrigado, cara. É, porque a gente não tem muitos exclusivos, né? Então, a gente se aprofunda nos que tem. É bom, pensa bem, dá pra te focar, né? E tem Fable também, que o pessoal geralmente esquece, mas tem um universo muito... É, lindo. Fable. Gears of War. Gears of War, por favor, por favor. Como a maioria da história desse jogo, eu não entendi algumas coisas e algumas coisas não faziam sentido na minha cabeça. No início do jogo, Dom foi buscar o Marcus Fenix. E Dom e Marcus vão em busca do Esquadrão Delta. Esse Esquadrão Delta que Alpha. Morreu... Alpha. Eles são o Esquadrão Delta. Eles são o Esquadrão Delta? Isso. Isso. E eles vão atrás do Alpha. Ah, tá. O Alpha que é o onde está lá o Baird e o Cole. Isso. É, o Baird, o Cole e o outro carinha lá que é o Rogers, que ele morreu. Morreu. Não deu. Baird e Cole que continuam no jogo ao infinito e além, né? Pra mim, o jogador de futebol americano lá, o Cole, é o mais engraçado de todos, cara. Certeza. É, ele é o mais engraçado. Porque ele traz aquele clima de vestiário pro campo de batalha. Isso que eu acho divertido. Quem acompanha muito os esportes americanos vê essas tiradas cômicas dele. Consegue entender melhor, né? É, consegue entender. Como eu acompanho muito basquete, fica divertido ver o jogo assim. Aí o Marcus e o Dom vão em busca do Bird, do Cole e tal. E de repente o Marcus é tipo líder do esquadrão de todo mundo. Como assim? O cara tava preso. Antes dele ser preso, ele era líder do esquadrão dele. Mas naquele momento ali, militarmente falando, e agora eu vou botar um monóculo aqui, porque como se eu entendesse alguma coisa das forças militares, né, das forças armadas, isso pra mim, ao meu ver, não faz sentido. É, na verdade, dentro do militarismo, assim, faz sentido, na verdade, porque mesmo quando tu não tá com a farda, assim, e tudo mais, é dito que tu deve respeitar o teu superior, mesmo que ele tenha sido teu superior antes, sabe, então... Faz sentido que eles ainda tenham respeito pela hierarquia de tudo que ele representa. Acho estranho porque ele estava preso. É, isso é estranho, com certeza. É, e tem outra coisa. O sargento que estava no comando da unidade do time Delta tinha morrido também. Por isso que ele foi posto no lugar. Ah, ok. Uma outra coisa que me deixou incomodado é sobre o Ren lá. Um dos bosses do jogo, né? Ele aparece e acabou. Eu achei ele muito... Muito raso, só dá um oi lá e acabou. Mata o sargento da unidade Delta e valeu, falou. Até a próxima. É que tem uma DLC que foi lançada no Gears of War 3 que você joga como Ren, você é o Ren. Aí explora um pouco mais a história dele. Os primeiros jogos eles não tiveram a história bem explorada, assim, a série evoluiu muito conforme foi ganhando sequências e foi tendo mais vendas, assim, né? Ainda bem que teve, porque a história realmente evoluiu bastante no Gears of War, assim. Veja bem, eu não tô falando que o jogo tem uma história ruim, o jogo seja ruim. Eu achei o jogo excelente. A história do jogo, por mais que eu não tenha entendido algumas coisas, na verdade é muito mais cabeça dura de sonista pra achar erros nos jogos do Xbox One. Mas assim, o jogo é legal, tanto é que, né, tiveram mais 3 jogos e vai ter mais um nos próximos anos aí. 4 jogos tiveram. Tem o Judgment também, que saiu depois do 3. Não, então, eu tô falando, depois dele teve mais 3. Ah, tá, entendi, foi mal. Depois do Gears. Depois do Gears 1 teve mais 3. Esse Ren, eu achei ele raso, eu achei ele fraco, ou não explica nada. O jogo todo, assim, ele não é muito explicado. Ele não te pega pela mão. Na verdade, às vezes não te pegar pela mão é positivo e às vezes é de certa forma negativo. Você falar que Gears of War 1 tem uma história ruim, não é o certo de dizer. História ruim tem Destiny, que nem história tem. Gears of War, ele tem uma história, um início de uma história. Exato. É mais ou menos isso. Na verdade, não é um início. O início de uma saga, assim, né? Ele te pega em um evento que está acontecendo e te joga ali no meio. Ele não pega o início, ele te joga no meio de um evento pra começar a contar a história desse Esquadrão Delta. É bem isso, ele vai desenrolando melhor a história depois, no 2, no 3, no Judgment. E o Judgment, ele é tipo, é um prequel, né, do primeiro jogo, que você não joga nem com o Marcos, né, tu joga isso. Com o Baird, né? Uhum. Porque eu joguei bastante o Judgment, ele, e eu acho que muita gente não concorda comigo quando eu falo isso. Eu acho ele o melhor que Gears. Não por causa do gameplay ou coisa assim, por causa da história. De como a história se desenrola naquele jogo. É, isso é verdade. Dizem que muito do lore do jogo tá ali, né? Quem quer aproveitar o lore de Gears of War tem que jogar o Judgment, assim. Isso. Obrigatório, então. É, eu acho que é obrigatório pra quem quiser, por exemplo, não só pra entender a história, mas também pra ter uma experiência de como desenrolar uma história num jogo, eu acho que a pessoa tem que jogar o Judgment, seja por qualquer um desses métodos. É, e ele tá disponível pro Xbox One via retrocompatibilidade, né? Sim. O que é bem interessante, assim, se alguém tá com um console dessa geração, no caso o Xbox One ali, pode aproveitar ele perfeitamente, porque ele tá disponível para comprar ali na loja da Microsoft. Tu pode baixar ele e jogar no Xbox One, que é uma grande jogada aí, né? Pode aproveitar a série inteira antes de chegar o 4 no mercado. Tem alguma melhora nos gráficos com essa retrocompatibilidade? Ou não? Não chega a ter melhora, mas tu tem todas as... Por exemplo, tu pode tirar screenshots do jogo, fazer streaming, gravar vídeos pelo próprio Xbox One. Então, tudo aquilo que os jogos de Xbox One têm, eles também têm. Então, tu tem a disponibilidade do sistema do Xbox One com o jogo do 360, que é bem interessante. É, deve ser divertido mesmo. E eu digo mais, o Guito tá aqui porque eu achei no Twitter uma foto em que ele tirou um screenshot do Gears 2. Exatamente. E aí eu fui lá falar com ele. Você, um traidor como você, não merece vestir o uniforme. Parece que você precisa de todo tipo de ajuda. Sai da frente! Retornando um pouquinho aqui pra gente fechar esse papo da campanha rapidinho. Eu ouvi dizer, não sei se confere mesmo, que o jogo original lá do Xbox 360 e o jogo hoje, né, do Xbox One, Ultimate Edition, eles têm diferenças de fases. Parece que tem fases no Gears of War Ultimate Edition que não tem no Gears of War do Xbox de 360. Exatamente. Só que a versão do Xbox a versão do jogo de Xbox 360 já era diferente da versão de PC. E essa versão de hoje, do Ultimate Edition, é a mesma versão de PC. É mais ou menos isso? A versão do PC, ela é meio capada, assim, tem uns bugs que nunca foram corrigidos. A Ultimate Edition, ela tem 90 minutos a mais de gameplay do que a versão de 360. Nossa! É, bastante coisa. Então, eu não sei se isso é pela limitação do DVD em relação ao Blu-ray, por exemplo. Eu suspeito que sim, mas se bem que no 360 dava pra instalar os jogos, né? Então, não sei qual é a desculpa deles terem cortado todo esse conteúdo pra lançar agora, mas... Vale muito a pena pegar essa Ultimate Edition aí, justamente porque ela é a versão completa, assim, é a versão definitiva, de fato, do Gears 1. Cara, que eu me lembre, esse capítulo adicional aí, ele foi lançado na versão do PC, porque a versão de PC de Gears of War 1 saiu um pouco depois da versão do 360. Sim. Aí, pra compensar o atraso que eles tinham prometido dos jogadores, ele veio com esse capítulo extra. Mas compensa, por exemplo, os bugs que tem do jogo? Tem um amigo meu que ele é Master Race, assim, de carteirinha, né? Então ele... Ele sofre de bugs com o jogo, assim, e ele reclama muito por causa dos bugs, assim, que tem de coisa de impedir de continuar a jogatina, sabe? Cara, eu fechei o Gears 1 pela primeira vez no PC. Eu joguei ele na época que saiu no PC. E eu não tive problema nenhum com bugs. Ah, legal, cara. Isso é bom, então. É bom dizer que Gears of War 1, ele está também... no PC, né? É o único jogo que também está no PC. É. Olha, eu não sabia disso. Gears of War 2, 3 e o Judgment não tiveram uma versão PC, somente o primeiro. E o Ultimate Edition vai sair pra PC, né? Pelo que eu sei. Não sei se já eu saiu. Também vi isso. Também vi que vai sair pra PC. Ai, cara, você não acha que é um tiro no pé da Microsoft lançar o exclusivo dela no PC também? É, eu acho essa estratégia da Microsoft meio estranha, mas eu entendo porque o Windows também faz parte de um ecossistema da Microsoft, entendeu? Mas mas eu acho que eles não deveriam lançar assim, não, porque isso acaba canibalizando as vendas de hardware deles, assim, porque eu vejo muita gente dizendo assim, ah, eu vou baixar o jogo e não vou comprar, sabe? Essas coisas, assim, que é um pouco idiota, assim. Mas tem um lado bom pro jogador também, né? Dá um exemplo aqui do Killer Instinct, que vai sair pra PC. É um jogo que é muito difícil de achar sala pra jogar no Xbox One. E vai ter crossplay, então vai ter mais gente jogando. Pro lado do jogador, eu acho muito bom. É, não, com certeza. Quanto mais gente puder jogar, melhor, né, cara? Mas a estratégia da Microsoft, às vezes, é um pouco... Às vezes acaba sendo um tiro no pé. É, exato. Então vai ter cross-platform? O jogador de One vai poder jogar com o jogador de PC? Sim. Olha aí, rapaz. A Microsoft não quis fazer isso com vários jogos dela aí. E agora vai fazer com Gears. Por exemplo, o Rocket League, que vai sair agora para Xbox One, não vai ter cross-platform com PC. Já eu acho que o PlayStation 4 tem, se não me engano. É que é meio que uma estratégia deles para difundir o Windows 10, né? É, a Microsoft está querendo criar todo um ecossistema em relação a sistemas de celular, serviços dela, que estão disponíveis no mobile e o PC. Então, é uma estratégia para, tipo, não depender só das vendas de, sei lá, do Office. Então, eles querem lucrar de todo jeito, né? É, porque eles querem ganhar mercado de todo jeito. O dia que eles tirarem isso do Google, que é a que mais ou menos tem a hegemonia do mercado de celular aqui no Brasil, a Google vai se ver em problemas. Exatamente. A estratégia da Microsoft, ela é bem mais ampla, assim, do que a gente pode perceber, né, pela nossa visão, assim, como gamer. Mas, às vezes, a gente fica meio que em dúvida, assim, porque parece que a galera deixa de, por exemplo, de comprar o console dela para jogar no PC, né, para baixar ou comprar mais barato na Steam, assim. É, se eu tivesse um PC bom, eu faria a mesma coisa. Eu realmente não... Fica difícil a pessoa comprar um jogo no lançamento, R$200, quando lá nos Estados Unidos é $50. Ah, não, com certeza. Fica meio complicado conciliar. Com certeza. Na nossa visão, faz todo sentido esperar a versão de PC. Mas é que, como eu tô falando mais ou menos pela visão deles, assim, a justificativa deles, assim, talvez pra mim não faz muito sentido. Né? Carpinedo, rapidinho, quem é aquela moça lá que aparece no final da campanha? É a boss final do Gears 3? Ela mesma. Ah. Ela é a comandante geral, a rainha dos Locust. E ela é humana. E aí que tá aquele negócio da humanidade, na real, ser meio que a vilã do jogo. É, os caras estão atacando e tudo mais. Porque ela é uma humana que tá lutando pela causa dos Locust. Porque ela acha que a humanidade... Ela é humana? Destruição por onde passa. Ela é humana. Ela traiu a humanidade, digamos assim. Meu cérebro tá na parede agora. Eu realmente não me lembrava disso. Eu fico imaginando que os loucos ofereceram pra ela fazer isso. Cara, pelo que ela fala, ela fez de boa vontade. Porque ela não gosta do que a humanidade faz e quis se rebelar contra isso. Mas pra ela estar no poder, né, deles, deve ter rolado mais alguma coisa, certeza. É, ao longo da série isso com certeza vai ser explorado, assim. O nosso amigo Rodrigo Stigmiller, lá da Halo Project Brasil, companheiro aí do Carpenedo, ele gostaria de estar participando aqui, só não está participando por causa de um problema no computador dele. Mas ele deixou um recado aqui pra gente, e eu vou falar aqui, ele pediu pra quem quiser se aprofundar um pouco mais na história de Gears of War para lerem um livro chamado Slab, A Prisão. Ele conta, basicamente, o Rodrigo disse que ele conta muita coisa sobre todo o universo de Gears. Eu, como ele falou há pouco tempo atrás, eu não consegui estudar bem o que esse livro fala. Ele falou, tem 10 minutos, então, 10 minutos antes da gravação, então eu não consegui ver muito bem. Mas eu confio que o Rodrigo aí esteja realmente falando alguma coisa que vá fazer com que os jogadores que queiram entender ainda mais o universo de Gears. Além disso... Olha só que legal. Eu sei que existem HQs sobre Gears of War. Inclusive no Gears of War Ultimate Edition tem uns coletáveis, assim, uns colecionáveis no jogo que você vai pegando e vai, no final, vai formando umas 4 revistas, né? 4 HQs. Isso. Eu não cheguei a ler, mas, assim, pra quem quer saber mais do jogo, né, tá lá mais uma coisinha aí. Cara, se eu tivesse outro cérebro agora, eu também estaria na parede, esse cérebro, cara. HQ de Gears. Eu acho válido, assim, porque quanto mais expandir essa série incrível que a Microsoft investe bastante, assim, e justamente porque o jogo, ele, muita gente diz que ele é genérico só porque vê o gameplay de shooter, assim, a galera ultimamente tem pego um preconceito, sabe, que eu não entendo, e a série, ela realmente merece toda a atenção que ela tem, cara. Eu acho que quanto mais fizer pra popularizar Gears, melhor é, especialmente se for HQ. Eu acho que essas pessoas que falam que Gears é genérico, eu não vou tirar a razão delas, de vez em quando fica chato, às vezes o sistema fica enjoativo, porque tu cobre, espera ele atirar, o louco se abaixa. Anda, esconde e atira, né? Pois é, só que tem determinadas situações, por exemplo, se a pessoa aumentar o nível de dificuldade, como deveria funcionar, isso realmente muda um pouquinho a inteligência dos loucos. Ele começa a jogar granada, começa a partir pra cima de ti, fazer um monte de coisa. Ou seja, aquele sistema genérico que o pessoal fala muda. E a pessoa tem que realmente pensar no que vai fazer antes de tomar alguma ação no meio da campanha, senão ela morre. Morri! Morri! Eu já fechei o Gears of War 1 e o Judgment na última dificuldade, no Insano. E, cara, muda completamente a experiência do jogo. Porque, assim, qualquer dano que você leva, você tá morto no chão e não tem como você ser revivido. E o jogo constantemente tenta te tirar da zona de conforto. Ele não quer que você fique na mesma cover o tempo inteiro. Então ele coloca inimigo spawnando atrás de você, nas suas costas, inimigo jogando granada. É um jogo que o gameplay dele, por mais que pareça ser repetitivo, não é. Porque se fosse repetitivo, né, não teria 4, 5 jogos, vai sair o sexto aí, e sempre o pessoal tá comprando e tá jogando. É, conforme o nível de dificuldade desse jogo aumenta, ele vai potencializando, assim, a mecânica de jogo, né, então meio que tem que se tornar, entre aspas, um especialista em Gears, assim, porque ele parece fácil nos níveis mais fáceis mesmo, porque quando fica mais difícil, nossa, cara, tem que ter muita criatividade e saber o que tá fazendo mesmo. Sim. No jogo, assim. E vale lembrar do multiplayer dele também, que é um multiplayer muito sólido, muito forte, e graças às mecânicas dele, né? A base toda que ele tem. Calma, cara. A gente vai falar lá. A gente vai chegar lá. Calma, calma, calma, calma. Esse remake aí que fizeram do Gears, ele foi pra ganhar dinheiro ou teve, assim, algum motivo? Tipo o Halo 2 aí, que fizeram um remake nas cinemáticas, o Halo Combat Evolved também, foi lançado 10 anos depois. Teve algum motivo assim? Eu acho que não, né? Foi mais pra... É, eu considero ele um aquece pra quem vai jogar o 4, né? E é uma estratégia boa da Microsoft, porque tem muita gente que vai querer jogar o 4 e não vai saber da história, ou não vai ter pego, por exemplo, os primeiros Gears de 360. Então é uma grande jogada, assim, lança esse e a galera aproveita bastante o lore, assim, tem a oportunidade até de jogar o beta, que tá vindo junto com ele. Joga, aproveita o jogo, né? Isso é bom, assim, eu acho que é uma boa estratégia. Motivo, talvez não tenha. Sabe, mas acaba os 90 minutos, gráficos melhorados, tudo isso acaba valendo a pena, assim. Eu penso talvez que é um motivo, acho que assim, implícito, seja talvez para apresentar para a nova geração, porque como Star Wars, que saiu agora em dezembro, muita gente acabou conhecendo Star Wars por causa desse episódio 7, talvez as pessoas passem a dar mais atenção a Gears depois desse remake, porque vai estar com gráfico melhor, que eu sei que tem gente que reclama do gráfico do 1, não sei porque os gráficos pra mim são bons. Tem gente que reclama ainda dos gráficos do 1, mas talvez seja por isso, pra apresentar, pra talvez deixar o jogo mais polido. Até porque a série merece, assim, um jogo... O 1, ele é bom ainda pra mim, mas o que puder melhorar nele, com certeza vale a pena. É, pra lembrar também que o Halo, ó, tô com o Halo na cabeça, hein? O Gears of War, ele também tem um modo split screen, tá se tornando cada vez mais raro nos jogos que estão saindo hoje aí, né? E o mais surpreendente é que ele faz esse modo split screen muito bem. 1080, não no 360, né? Mas no One tá não, saindo. No 360 sim. Não, não é 1080p no 360 não, é 620p. Ah, tá. É, mas é raro hoje em dia ter uma campanha que dê essa liberdade, assim, né? De jogar duas pessoas co-op. Localmente, hoje em dia tem bastante co-op online. É, muito focado no online. E eu particularmente gosto muito do co-op local, assim. Eu e o amigo meu, a gente jogou no 360, cara, era sensacional, assim. A gente começou a jogar de manhã e parava só quase de noite, sabe? De tão divertido que é, porque faz sentido a comunicação ali local nesse jogo. sabe? Eu gosto muito, assim, eu admiro isso. A Epic teve uma, foi uma grande jogada, assim, a série é muito boa justamente por esse viés, assim, de poder jogar local. É, o jogo foi pensado desde o início pra co-op, né? Você nunca tá sozinho nesse jogo. Aí colocaram o local, encaixou perfeitamente. É verdade, tem momentos, assim, que eu gostei muito, que, tipo, você escolhe pra onde você ir, né? Por exemplo, você tem a porta esquerda ou porta direita. Aí você pode escolher ir pela porta esquerda ou pela porta direita. É, no final, não vai ter muita diferença. Só o caminho por onde você vai matar os inimigos, né? Mas, assim, pelo menos ter isso lá quando o jogo lançou, deve ter sido muito legal, né? É uma mecânica que te apresenta uma coisa legal, sabe? Tu tá ali com teu amigo assim, tá, eu vou pela esquerda aqui, tu vai pela direita, e aí a gente vai... E aí vai conversando e, nossa, olha só o que eu matei aqui, não sei o quê. Isso era muito legal, assim, sabe? Isso era bem divertido, assim, na época. Hoje, talvez, não seja a coisa mais... A maior novidade do mundo, mas na época era muito legal, assim, especialmente com aqueles gráficos que estavam na tela, assim. Invejinha de quem tinha amigos para jogar joguinhos juntos no co-op. Diferenças de gameplay mesmo, de movimentação, de inimigo, de arma, de física, entre essa versão e a original, não tem nenhuma, né? De gameplay mesmo, não tem nenhuma. Agora, gráficos é outra história. É, não, é... Mas o gameplay do Gears, assim, ele eu acho que ele é dificilmente vai ser uma coisa que vai envelhecer, porque, cara, é incrível como ele vai demorar pra envelhecer, sabe? Ele é muito bem refinado, assim, já na época, e hoje em dia ele continua sendo refinado pra caramba, assim, isso é admirável no trabalho da época. Eu acho justo dizer que o Gears of War 1 tava à frente do tempo dele nesse quesito de gameplay. Não sei se vocês concordam. Ah, eu concordo, cara, porque ele definiu uma geração pra mim, cara. Ele definiu uma geração, assim. Gears mudou um pouco a indústria e definiu a geração HD, assim, que foi a do 360 e do Play 3. Muita coisa é antes do Gears e depois do Gears, sabe? Ah, é verdade. É, junto de Halo, assim, é, também concordo. Junto de Halo, ok. Halo. Caraca, afinei a voz bacana agora. Curioso, final da campanha lá com fotos da equipe, Cliff Brzezinski, garotão lá. Eu acho que eu até vi a mesma coisa no jogo do Tomb Raider. Eu, se não me engano, fora o Tomb Raider, eu só vi isso em Gears. É até legal, cara, você não simplesmente vê o nome da pessoa, mas assim, vê a foto, né, da pessoa. Por exemplo, aqui a gente tá conversando. Se alguém fala alguma coisa, eu vejo o avatar da pessoa ali embaixo. Então eu tô vendo quem tá falando. E nos créditos de filmes e jogos, assim, você só vê um nome, né? E aí eu pego o famoso aí que se tornou um dos discursos mais famosos do mundo nerd, o discurso do Greg Miller lá no The Game Awards, que ele agradeceu, né, a todas as pessoas que fazem os jogos. E em Gears você não consegue não somente ver o nome, mas também, né, ver a carinha das pessoas naquela época, né? É, o que te aproxima ainda mais, né, do jogo, dos produtores, assim, isso é legal. Com certeza. Vamos falar de coisa ruim, vamos falar de bugs. Perdi a conta de quantas vezes eu vi o Dom voando, assim, tipo, levitando no mapa, cara, muitas vezes. Mas assim... Honestamente, não tive nenhum bug, não tive nenhum bug que me atrapalhasse de qualquer maneira no jogo, ou como tem acontecido com alguns grandes jogos aí, eu acho que aconteceu com Fallout, eu acho que aconteceu com Metal Gear também, um bug que você perdia todo o save, isso pra mim é o pior. Nossa, isso é terrível. É, bugs que te impedem de progredir é terrível, né, cara? Aconteceu comigo recentemente isso no Rise of the Tomb Raider, eu perdi meu save. Putz, cara. Ah, mas assim, repetindo... Não tive, fora eu ver o Dom voando toda hora, eu não tive nenhum bug. De certa forma, parabéns pra Coalition, porque eles fizeram um remake redondo, né? Pelo menos isso. É, mantiveram a qualidade do original, né? Exato. Eu acho assim, que você, um jogo sem bugs é um jogo incompleto. No jogo tem que ter plug. É verdade. Eu não imagino nenhum. Eu costumo pensar que nunca vai existir um jogo sem bugs. Nunca vai existir. Pra mim, uma das maiores diversões do mundo é uma semana depois que FIFA lança, ver os inúmeros bugs que FIFA tem no YouTube. Que é um cada um mais engraçado que o outro. É, os jogadores se beijando, umas coisas absurdas, os jogadores se abraçando, você atira um em cima do outro e a colisão deles, assim, é meio bizarro mesmo. Bugs, ok, eles vão existir, não tem pra onde correr, mas, assim, claro, quanto menos bugs, melhor. E se o bug não te atrapalhar no gameplay, melhor ainda. No caso do Dom voando, ele não te atrapalha, ele te faz rir e acaba que um louco se acaba te matando, porque a gente fica distraído, mas acontece. É, o que me incomoda um pouco, às vezes, é a inteligência artificial dos aliados, assim. Isso às vezes me incomoda. Eu vou dar um tiro, o cara se atravessa correndo na frente, coisas do tipo, mas não chega a ser um bug, assim, sabe? Uma coisa que atrapalhe o gameplay ou tire o brilho do jogo. Agora você falou isso, me bateu a curiosidade. Tem Friend Fire? Não. Eu nunca consegui matar nenhum amigo meu. Olha, eu não sei se tem Friendly Fire no multiplayer. Eu sei que na campanha não tem. Eu acho que não tem nenhum dos dois, pelo que eu me lembro. E existe, assim, vocês acham que existe algum motivo específico pro design dos personagens, como eu falei lá no início, serem todos cópias do Vin Diesel e lá do... Como é que é o nome daquele outro cara que... Ai, que droga. O cara que faz Velozes e Furiosos também, o careca. Ah, o The Rock. The Rock, isso. Existe algum motivo para os personagens serem cópias do The Rock? Eu acho que não, né? Dizem... Não, isso é uma coisa da engine, né? Que se tu olhar o próprio Batman, que também é feito na mesma engine do Gears, assim, né? Ele também tem os personagens com as pernas gigantescas, assim, até as canelas gigantescas. E os inimigos também são bem parecidos com os de Gears, assim. Então, isso é uma coisa da engine que foi corrigida nessa geração. Até se tu ver ela rodando, assim, vai ver que isso foi um pouco amenizado. É, que assim, isso é característica mesmo da arte da Epic Games. Se você for pegar os outros jogos deles, Unreal Tournament, por exemplo, sempre teve esse design dos caras mais gigantão, robusto. É, assim, gigante de tudo quanto é jeito, né? É o estilo do jogo, é a arte dele. E também... É uma coisa a ver que eles colocaram ali no próprio, na engine deles, que é bem vendido, por sinal. É, e se você for reparar, eles têm armaduras bem pesadas no jogo. Por isso que eles correm, quando eles vão correr, você vê que a câmera treme, os caras correm meio abaixados, porque é pra indicar que eles estão, tipo, com roupas muito pesadas e por isso que eles ficam tão grandes. Tem esse outro lado também. É, eles deram um sentido, assim, pra aquilo ali que daquela maneira que tá sendo feito ali, né? Por exemplo, o boneco tem uma caneleira gigante, tudo, então eles acabaram encontrando uma maneira de dar sentido pra aquilo, mas isso tem muito a ver com a Unreal 3, assim. Não, eu só ia dizer que o engraçado é que a armadura que faz eles parecerem grandes, porque eu tenho 3 aqui em casa pro Xbox 360 e tem o modo Horda, e nesse modo Horda tem alguns personagens que a gente pode jogar sem a armadura, e sem a armadura eles parecem tão pequenos. É verdade. Por um momento, os humanos de Syrah tiveram a ilusão de paz. Até o... Dia da Emergência. Em tempo, suas corajosas linhas de defesa foram esmagadas. Com bilhões de mortos, os humanos rejeitaram o domínio do seu reino, destruindo sua própria civilização. Agora, o longo conflito, com probabilidades mínimas de sucesso, se aproxima de seu confronto final e desesperado. Então vamos passar pro multiplayer e co-op. E eu já vou começar falando que nesse Gears 1, né, não tem o famoso modo Horda, que foi uma febre no Gears of War 3, né? Eu jogo até hoje o modo Horda. Esse modo Horda do Gears 3, ele brilha, ele faz o jogo brilhar, cara. É incrível como é divertido aquilo. É, eu sempre ouvi muito falar sobre o modo Horda do Gears of War, do Gears of War 3, né? Eu, pessoalmente, eu nunca joguei. Apesar de ter jogado o 3, quando eu tive o Xbox 360, eu nunca joguei. E, assim, o modo Horda dele é tão singular que as pessoas falam do Gears 3, mas outros jogos que têm esse mesmo modo horda, as pessoas meio que, sabe, aquela coisa de, ah, tem lá só por existir. O último jogo que eu vi que tinha o modo horda e que as pessoas mais ou menos gostaram foi o Dragon Age Inquisition. E aí vocês vão poder me falar aí se é mais ou menos parecido, como é que é o modo, como é que era o modo horda do Gears of War 3. Ah, cara, eu achava divertido, mas especialmente pelas mecânicas que favoreciam o modo horda daquela maneira que era feito ali, com cover e tal, e se movimentar, e ter que muitas vezes sair no melee, com o melee, enfim, com os personagens inimigos, né? Não cheguei a jogar o modo horda do Dragon Age Inquisition, assim, mas o do Gears, ele era divertido porque o jogo, ele criava situações onde a mecânica ia se alterando conforme tu ia jogando e conforme a dificuldade ia aumentando, né? Como é no single player também do Gears, então, isso é o que tornava muito divertido, né? Tu tem que sempre achar uma maneira nova de matar os inimigos, assim, e não morrer. Sabe? Vai lembrar também do modo besta, né? Que você podia ser o louco, tipo, podia ser as criaturas, que era muito divertido também, porque a jogabilidade mudava completamente de uma criatura pra outra. Eu não cheguei a jogar ainda o modo besta, acho que eu vou jogar daqui a pouco. É muito bom. Aproveita que vale a pena, é bem divertido. Tu não vai ver o tempo passar, assim, quando tu vê, amanhã é hora de ir pro trabalho e... Cara, como eu joguei esse modo em tela dividida, sério. Demais. É, bem legal. Muito bom. Mas o que eu acho legal do modo horda é que a pessoa, assim como também na campanha, como o Gueto falou, a evolução de como a gente vai matando os loucos, como vai matando os inimigos, só que na campanha um pouco mais lentamente que isso acontece, essa evolução de como matar os loucos. No modo horda não, é na próxima onda. Ou seja, vai ter que pensar de uma outra maneira, tipo, por exemplo, se defender na próxima onda. Não é que nem na campanha, que isso demora um pouquinho mais. É, a curva é um pouco mais acentuada, né? A curva de aprendizado do jogo, sim. Cooperativo, vocês já falaram aí, né? Um cooperativo honesto. Me faltam amigos para jogar o Gears of War em modo co-op. Mas assim, também outra parte do jogo que eu sempre ouvi falar muito bem, né? Aparentemente é muito gostoso de se jogar em co-op, né? Na verdade, não sei vocês, mas jogar bola na parede com um amigo, pra mim tá valendo, é super legal. E indico, tá? Recomendo aí todo mundo jogar bola na parede. Qualquer coisa com um amigo, cara, que você está se divertindo é legal. Cara, quanto jogo ruim que eu já joguei em cooperativo e ficou legal. Agora imagine quando o jogo já é bom. É que assim, ó, se tu pegar, por exemplo, o Mario Party da Nintendo, por exemplo, e jogar sozinho, ele é um jogo pé no saco de jogar sozinho, sabe? Agora, quando tu joga com outras quatro pessoas que nunca jogaram videogame na vida, se torna sério, assim, a última bolachinha do pacote. É incrível. Então, isso tem razão de ser, assim. Jogar com amigos é sempre mais divertido, pelo menos pra mim. Ah, no caso, localmente, vocês estão falando. É, localmente, eu acho sensacional, cara. Nossa. Mesmo o Gears mesmo é muito divertido, dá muita risada, porque às vezes até as mortes idiotas acabam se tornando divertido, sabe? Pior que é verdade. Falando em modo co-op, assim, ó, os inimigos, eles ficam de alguma maneira mais difíceis? Tem alguns jogos que, né, quanto mais pessoas tiver, ele fica ligeiramente mais difícil, né? Isso acontece em Gears ou não? Ou vocês... Eu sinto a diferença no número de inimigos que vão aparecendo, assim, parece que aumenta um pouco quando tá no co-op local, pelo menos. Eu já acho que os inimigos ficam mais inteligentes com mais pessoas. Eu não acho que aumenta a quantidade de inimigos, eu acho que aumenta o QI dos loucos. Eles recebem um upgrade, né? É. Como eu não joguei o multiplayer de Gears, vocês vão poder me responder essa pergunta. Ele é mais dinâmico? Qual é a diferença de multiplayers de Gears para outros multiplayers aí que nós temos, como Call of Duty, Battlefield, mais famoso, Call of Duty, Battlefield, Halo? Eu acho que primeiro... Eu acho que ele é honesto, cara. É, a diferença tá no gameplay, primeiro lugar, né? Ele tem um gameplay muito singular dos outros jogos, até mesmo dos outros jogos de tiro em terceira pessoa. Tem algumas mecânicas que são únicas no Gears, e isso faz o multiplayer ser único. Não, mas isso aí que ele falou é verdade. A mecânica de cover, assim, muda totalmente quando tu tem players que são, digamos, inteligentes. Como é que eu vou dizer, assim, eles não agem de maneira definida, sabe? São, sei lá, não sabe o que esperar deles, assim. Isso é, de fato, muda bastante. É, eu joguei bem pouco o multiplayer do Gears, de todos eles. Mas eu imagino que deva acontecer essa situação mesmo, porque quando a gente tá jogando a campanha, a gente enfrenta uma inteligência artificial. E no modo multiplayer, em teoria, a gente tá enfrentando uma outra pessoa que também pode, que pensa um pouco melhor que a inteligência artificial que o jogo oferece. É, imprevisível, digamos assim, né? Não dá pra tu deduzir todos os movimentos daquela pessoa, embora que, como qualquer esporte, com a experiência de jogo, a pessoa consegue prever alguns movimentos dos oponentes, mas ainda assim é difícil fazer isso. Eu acho que Gears consegue fazer isso muito bem. O jogo tem 4 modos, né, de multiplayer. Um chamado Annex, que é tipo controle de área, Assassination, Execution e Warzone, que são mais ou menos todos iguais, né? Tipo time contra time. Só, né? Muda a forma de como pontuar, na verdade, de como fazer os pontos. Mas é basicamente, não vou dizer mais do mesmo, mas muda pouco. Eu tô dizendo isso porque eu joguei pouco, gente, o modo multiplayer. Não sei se o Guito pode adicionar mais coisas. Cara, é que Gears é uma maneira de jogar ele pra cada um, às vezes pode parecer diferente, por exemplo, né? Então, eu não sei como eu poderia acrescentar também o que vocês colocaram. Eu comprei meu Ultimate Edition na última promoção que teve da live, então ainda nem tive tempo de jogar o multiplayer dele. É, mas o multiplayer dele, eu não sei se... Eu sei que a única coisa que mudou foi que tá a 60 frames agora. Eu não sei se isso altera muito as mecânicas, assim. Eu não cheguei a jogar também. Eu joguei no Alpha ali. Então, eu joguei na beta. E pra mim deu bastante diferença esse lance dos 60 frames por segundo. Também achei um pouco diferente, assim. Mas eu não sei o quanto isso mudou. Sim. Na versão final, né? Que eles devem ter melhorado, assim, porque tinha muito bug. O que eu gosto do Ultimate Edition... Ultimate Edition não, de Gears em geral, é que os jogos são muito hardcore. O multiplayer é muito hardcore. Então, tem gente que, tipo, se dedica muito tempo treinando pra isso. Não é fácil você chegar lá e sair matando todo mundo. Você precisa treinar, você precisa dedicar. E eu particularmente gosto disso nos multiplayers. Porque é recompensador você treinar e se dar bem no jogo. Buscando aí na memória, já que vocês não jogavam faz tempo, buscando aí na memória, qual é o modo assim que vocês preferem entre Warzone, Execution, Assassination e o Annex? Tem algum modo assim que vocês prefiram? Eu prefiro o Warzone, pela bagunça. Eu gosto do Execution. Eu gosto do Execution, acho legal. É porque eu joguei bem pouco Execution, faz muito tempo que eu não jogo Execution, mas eu sei lá. Eu gosto da mecânica de controle de área, mas sei lá, o modo de Team Deathmatch acho que ainda vence, na minha opinião. Embora no controle de área a pessoa tenha que agir um pouco mais estrategicamente, mas sei lá, o Team Deathmatch é bem mais dinâmico. Cara, eu não joguei nenhum desses daí, por nome eu não tô sabendo, sabe? Eu não joguei ainda na Ultimate Edition, mas eu gostava muito do King of the Hill. Você tinha que defender todo mundo partia pra uma área, os dois times, e tinha que lutar por aquela área, e ficava mudando no mapa. Incrível como esse modo de jogo é divertido em qualquer jogo. Jogo de matança, assim, né? Cara, em King of the Hill é sempre divertido, nossa. É porque a pessoa, em teoria, ela tem que agir em equipe. Ela não tem que... O objetivo principal não é atacar, é defender. Ou seja, a gente é muito levado. Exato. A pessoa sabe, às vezes, como dar um tiro, mas às vezes a pessoa não sabe como é que defende uma área. Isso força a pessoa a pensar um pouco mais. Isso que eu acho divertido. Altera as mecânicas, né? É. Altera toda a estratégia daquilo que tu tem que fazer, então acaba mudando assim os rumos do jogo, o que acaba dando uma oxigenada no gameplay no geral. O Carpenedo já disse que jogou no PC, né? Imagino que tenha jogado no Xbox 360 também, e já falou que comprou agora pro Xbox One. O Guito, tu jogou no PC também? Chegou a jogar no PC? Eu cheguei a jogar o 1 original no PC. Eu joguei um pouco, assim, não cheguei a fechar no PC, porque logo em seguida eu já tinha 360 e aí eu fui jogar nele, né, com um amigo e tal. Então, cara, o jogo, ele é sensacional, assim. O MP dele no 360 era muito bom e no beta do One também tá ótimo. Eu não sei como é que tá no PC porque eu nunca joguei, mas eu acho que independente de ser Ultimate Edition ou do Xbox que eu tenho, original, né, eu tenho ele pra poder jogar no One, é muito bom, assim, vale a pena jogar em qualquer um dos dois. Existiam alguma diferença, assim, gráfica do versão de PC pro Xbox 360? Tinha, no PC era melhor o gráfico. Pouca coisa. Como esperado, né? Mas é sempre. Existe algum jogo em que o gráfico é melhor no console do que no PC? Existe. Existe. Sério? Cara, pode crer que existe port que os caras fizeram que nem a cara deles. Assim, Batman! É incrível. Não, o Batman até não é o problema. O Batman parece que o problema é... É de engine, é que ele, né, faz o... É que parece que o PC, não importa a máquina que tu tem, que ele vai rodar como se fosse um jogo pesado, assim. O Assassin's Creed 2, até hoje, se tu roda, ele é pesado, assim. É o mesmo problema. Eu, pelo menos, interpreto da seguinte forma. Às vezes o jogo fica melhor no console até certo tempo. Eu não sei se depois o PC de algum eventualmente supera. É, à medida que o hardware evolui, ele acaba compensando aquilo que, aquele peso ali, né? Então, talvez no futuro o Batman seja alguma coisa que mude isso, mas que essa realidade se altere, assim. Mas parece que tem muito bug que é exclusivo da versão de PC. Isso eu não sei se tem como o hardware superar, assim, com potência bruta. Os gráficos da versão de One eu já achei bem honestos, bem ok. Nada de outro mundo, né? Até porque é um remake. Não é um jogo do zero, mas, cara, eu achei passável. Não é excelente, mas também totalmente honesto. Cara, o Gears 1, quando saiu no 360, ele foi o primeiro jogo que mostrou que era a nova geração. Foi o primeiro jogo que você olhava, cara, isso é gráfico de nova geração. Foi logo no início da geração também, né? Foi, o 360 foi lançado no final de 2005, ele foi lançado em 2006. É, o PlayStation 3 veio um ano depois. É. Trilha sonora. Tá aí uma coisa que eu juro que eu tento me importar com trilha sonora de jogos. Mas, assim, salvo temas de Mass Effect, tema de Uncharted, tema de The Last of Us, trilha sonora em si, e de jogos, eu geralmente acho muito inferior. Muito inferior a filmes. É, eu acho que a trilha sonora dos jogos, assim, pra mim, as mais marcantes, dos jogos atuais, talvez a do Metal Gear seja boa. Eu acho ela melhor. Mas eu ainda acho que as outras empresas têm que comer muito arroz com feijão pra superar a Nintendo, cara, porque... It's me, Mario! São as melhores trilhas sonoras que tem pra mim, assim, sem dúvida. É, assim, eu tava jogando um agora há pouco, Não achei sensacional a trilha do Gears of War 1, mas é muito boa. Fazia tempo que uma trilha sonora não combinava com esse cenário de tiroteio, de opressão, da pessoa estar tá com a sensação de estar sozinha. Ela funciona porque ela foi feita pra fazer ali, né? É, ela não atrapalha, mas não é nada que tu possa dizer assim, nossa, isso é um destaque em Gears of War, assim, sabe? Ela complementa muito bem, ela age da maneira que tu espera que uma trilha sonora vá agir, assim. Isso é bom, mas eu ainda acho que ela não é marcante, assim, a ponto de ser lembrada como algo épico, como é o Gears of War. Falando em filme, eu espero que um dia o filme de Gears of War saia, né, do projeto, porque é tipo o filme do Uncharted. Fala que vai ter, fala que vai ter, fala que vai ter e nunca acontece, né? É. Cara, eu nem sabia que os caras pretendiam lançar filme de Gears, pra ser bem sincero. Desde 2007, cara. Caraca. 2007 que começaram a falar isso. Cara, se sair, eu quero saber quem que vai interpretar o Marcos, que o cara é gigante. Vin Diesel. Ah, mas ele não tem a voz do Marcos, né? E nem o carisma, né, cara? It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Não, eu não sei, cara. Talvez um filme de Gears. Eu não sei, acho melhor deixar só no videogame. Concordo. Eu acho que não fecha, assim. Eu acho que não fecha muito, não. Eu não vejo nem necessidade, sabe? É, exato. A história já é tão fechadinha e já é tão bem contada, assim, que um filme não faria melhor. Não tem o porquê de fazer. Vai ter que... Porque um filme vai ter que expandir pra mais pessoas fora do universo dos jogos, assim. E isso pode até acabar atrapalhando, assim, e desmontando uma estrutura que é muito bem baseada, né, cara? Vocês são mal agradecidos. Depois daquela obra de arte chamada Doom... e vocês me falarem que Jesus. Vocês são muito mal agradecidos. Não, falando sério agora, ok, realmente não precisa, mas assim, a Microsoft é uma empresa, ela quer ganhar dinheiro. Se houver uma, se tivesse uma maneira deles ganharem dinheiro fazendo um filme, por que não? Ah, não, eles não estão muito preocupados, assim, se vai ou não ser bom, sabe? O que importa é dar dinheiro. Então, pra eles, esse é o aspecto importante. Mas eu, como alguém que joga os jogos, eu não acho que seja uma boa ideia isso. Exatamente. E eu também acho que não. Pra eles é viável, pra gente, acho que não. Exato. É claro que a gente é verme, eu pelo menos sou um verme e eu vou ir lá ver por causa que... Tem um nome, né? Mas a necessidade não é tão grande. Falando em vozes, vocês sabiam que o Marcus Fenix é dublado pela mesma pessoa que dubla o Papai Pig, da desenho da Peppa Pig? Mamãe, o que é um recorde mundial? É quando você é o melhor do mundo em alguma coisa. Então, você é campeão e seu nome vai para um livro. Aqui estão os campeões de corrida, salto, natação... Papai, eu queria que o senhor estivesse no livro. Eu estou no livro. Não. Sim. Papai Pig é campeão de salto em poças. Uau! Ninguém me derrotou ainda. Oh, meu Deus. Se eu tivesse um terceiro cérebro, também estaria na parede. O podcast hoje tá de explodir cabeças, mas isso mostra a versatilidade desse dublador, cara. Incrível. Eu não tô acreditando, cara. Não é possível. Eu fiquei sabendo, eu não lembro nem o nome dele, cara, mas eu fiquei sabendo disso poucas horas atrás, que eu vi em algum lugar. Tô passando uma informação aqui que eu não tenho certeza se é verdade, tá? Antes, já vou avisando, mas eu tenho 90% de certeza que seja verdade, assim. E eu, infelizmente, eu não lembro o nome do cara, mas assim, parabéns pra você aí, cara. Consegue fazer algo incrível. Ele é um ótimo dublador. Você não é digno daquelas reclamações que nós fizemos quando saiu Mortal Kombat X e o Battlefield Hardline. Você é muito melhor que isso. Muito melhor que isso. Informação! Controle, aqui é o Delta. Confirmando o relato do 64. Primeira zona de pouso abortada. Estamos na barricada leste. Repito, barricada leste. Câmbio. O jogo Gears of War, no One, ele está rodando em 1080p, tanto na campanha quanto no multiplayer. Só que em 30 FPS na campanha e 60 FPS no multiplayer. Na hora do gameplay, eu como gamer, eu não consigo diferenciar isso. Eu realmente não consigo, eu não tenho olho para diferenciar isso. Eu só gosto de sacanear o cara que compra o jogo no Xbox One e falar: ah, haha, seu jogo tá rodando em 900p e 30 FPS. Mas assim, eu mesmo no meu PlayStation 4 aqui, eu não consigo perceber essa diferença. Para vocês, isso, pelo menos saber disso, isso incomoda, não incomoda? Eu pessoalmente, assim, para mim, whatever, eu não ligo muito, eu não ligo de maneira nenhuma. Eu vou mandar um link pra vocês aqui no chat, que tem uma comparação bem legal, que mostra como é que é o 30 FPS versus 60. Eu recomendo vocês olhar, eu vejo diferença, mas tem gente que não vê. Eu acho que o 60 FPS, sempre que puder ter, é melhor, assim, que eu acho muito uma maior agilidade. Num jogo que nem Gears, assim, o 60 FPS, especialmente no multiplayer, onde precisa o pensamento mais rápido, tudo, faz sentido. Dá uma olhadinha no link aí que eu mandei no chat, que vocês vão ver, até se puder botar no post. Eu acho que é legal pra todo mundo ver a diferença entre 30 e 60. Ah, com certeza. Cara, eu pessoalmente não ligo. Sim, pode ser que 60 FPS torne o jogo mais dinâmico, mas não quer dizer que 30 FPS o jogo fique pior. Pior eu concordo que não fica, mas esse jogo ele merece ser jogado de qualquer maneira, tanto 60 quanto 30. Mas se tiver a disponibilidade de colocar 60, eu sou totalmente favorável, entendeu? Mas como assim? O jogo a 60 FPS ele é mais lento? Não, ele tem uma maior agilidade, assim, a resposta entre a resposta do teu controle pro que tá acontecendo na tela, ela vai ser bem diferente. Ah, tá, tá. Meio estranho isso, rapaz. Vou colocar no link, com certeza. Eu nunca tinha visto isso, não. Legal, né? Assim, você vê o mesmo jogo, um do lado do outro, aí você consegue até reparar, né, como é que é diferente. Mas eu acho que na hora do gameplay, você consegue reparar, Gueto, mesmo essa diferença? Quando eu joguei no beta, eu consegui sentir a diferença. Eu tomei um susto, assim, nossa, o que aconteceu aqui com o meu jogo? Porque tu espera, quando tu vai fazer uma ação, tu espera uma certa reação daquilo que tu tá fazendo, que já é adaptada por aquilo que tu já tá acostumado. Quando muda pra 60 FPS e tudo acontece muito mais rápido, e tu acaba tomando um susto e tendo que te readaptar, assim, demora um pouquinho, mas depois que tu entra nos eixos, tu não consegue te acostumar com o padrão anterior, entendeu? Então, nesse aspecto, eu acho que os 60 FPS ajudam, ao invés de atrapalhar. Eu senti uma melhora, assim, na minha maneira de jogar, jogando beta a 60 FPS no multiplayer. Maravilhoso ter 60, na real. Eu consigo diferenciar 30 e 60 com a maior facilidade do mundo, sério mesmo. Eu também. Pra mim, o jogo tá 60, já olho, opa, isso aqui tá 60. Eu vejo um vídeo, eu bati o olho, isso tá 60 frames. Pra mim fez toda a diferença quando eu tô jogando. Eu achei muito boa essa decisão deles. Na campanha, que o principal sempre foi o visual, eles colocaram a 30. No multiplayer, que você preza mais pela resposta dos comandos e tudo mais, eles colocaram 60, eu achei o ideal. É, exatamente, foi o que eu disse aqui também, concordo. Tava vendo o FPS aqui, que ele mandou no chat, eu senti uma diferença, só que ele gira mais rápido no 30. É, parece que é mais fluido, assim, pra mim, né? Isso, parece que em 60 FPS é mais fluido. E cansa menos a visão também. É, eu fiquei tonto agora há pouco, mas enfim. É que o 60 é o natural de você enxergar a vida, digamos assim. É, o mundo, como tu enxerga a vida de verdade. É, que, por exemplo, a nossa rede elétrica é 60 Hz. Então quer dizer que a lâmpada ela pisca 60 vezes por segundo. Só que a gente não nota. Isso. Porque o olho humano tá acostumado com isso. A 60 por segundo, digamos assim. Então quando você tá jogando um jogo, é o natural da tua visão. Agora você coloca a 30, você tá colocando um negócio mais lento. É. Meio que assim. Pra gente fechar aqui rapidinho o nosso cast, eu acabei de ver aqui no site do comixology.com, o site de distribuição de revistas em quadrinhos digitais. Existem 24 edições da revista de Gears of War. Tem o selo lá da DC Comics. Cada uma custa aí R$1,99. Se você for multimilionário, você pode comprar as 24 aí que vai custar apenas R$500 mil, tá? Só isso. É, exatamente. Na Amazon existe alguns livros, infelizmente pelo que eu tô vendo aqui, somente um em português, e não é aquele livro que o Rodrigo tinha falado pra eu falar aqui, o Slab. Eu não sei se tem em algumas outras lojas aí, deve ter físico em português. Cara, eu encontrei aqui na cidade eu encontrei esse Slab, a prisão. Olha aí. Na Amazon não tem, né? Então, tô vendo aqui na Amazon. Na Amazon tem o Fim da Coalizão, volume 1. O Slab tem apenas em inglês. Quem quiser adquirir esses livros aí da Amazon, por favor, utilize o link do FriendlistCast, que vai estar no post desse episódio do podcast. Eu vou ficando por aqui. O Carpenedo, por favor, passe aí todo. Faça o seu jabá, por favor. Então, eu tenho um canal no YouTube principalmente sobre Halo, mas também agora sobre outros shooters e jogos de Xbox, inclusive Gears of War. Então, pra quem curte Halo, Gears of War e outros jogos aí, e quer informações extras, tanto de campanha quanto multiplayer, meu canal vai estar aí pra vocês acessarem. É um conteúdo bacana que vocês vão curtir. O Petrus, ele é o nosso novo integrante aqui do FriendlistCast, mas ele também está em outros podcasts, correto, Petrus? Exatamente. Eu faço parte lá do Conversa Nerd Geek, e o do Zcast também, que é junto com o pessoal lá, que grava eu, o Douglas, o Léo. E o Léo Oliveira, ele tem um canal no YouTube, que é o Traje Comédia, que é bem legal. Agora ele não tá fazendo vídeo, mas acho que em fevereiro agora ele vai voltar a fazer vídeo. É bem divertido, recomendo. E como eu disse lá no início do podcast, o Guito, esse monstro dos podcasts aí mundiais. Guito, como é que você tá aí, cara? Eu tô agindo meio lobo solitário agora, ou franco atirador, como preferirem. Quem quiser ver aí, saber de mim e ficar ligado aí no que eu tô falando, pode me seguir no Twitter, é twitter.com/guitognr, Guito com dois T's. Vai me achar lá, eu fazia parte de outros podcasts antes, já gravei com outra galera e tal, falava de jogos e falo, tô lá desde de coisas nerds, geeks, séries, até política e liberalismo, é meio aleatório assim, então eu tô por lá. Beleza, vou ficando por aqui, até a próxima e tchau, tchau. Falou! Hoje mais cedo, seus Gears entregaram com sucesso a bomba de Lightmass. Nós destruímos a fortificação inimiga. Esta guerra cobrou um preço bem alto de todos nós. Virou nosso mundo de cabeça para baixo. Mas eu dou a minha palavra. Vamos nos erguer novamente. Eles não compreendem. Eles não sabem por que lutamos esta guerra. Porque não podemos parar. Porque não vamos parar. Porque vamos lutar e lutar e lutar. Até vencer. Ou morrer. E ainda não estamos mortos.